mestre querido, aqui neste mundo desceu. Sofreu tanto e foi humilhado, por meus pecados ele padeceu. Sofreu, sofreu por mim, sofreu, sofreu por você. Ele desceu lá do céu e aqui na terra seu sangue verteu. A dor que eu ia passar, Jesus passou já por mim. A cruz que eu ia levar, Jesus levou já por mim. Sofreu, sofreu por mim, sofreu, sofreu por você. Ele desceu lá do céu e aqui na terra seu sangue verteu. Todas minhas enfermidades Jesus consigo levou. Todas minhas iniquidades Jesus no mar já lançou. Sofreu, sofreu por mim, sofreu, sofreu por você. Ele desceu lá do céu e aqui na terra seu sangue verteu.